quarto nesse gueto. Aqui não cabe preconceito. Toda essa gente bonita tem que viver. Toda essa gente bonita tem que sonhar. Na Rádio Piatã. Go ahead.

você. Vem se se remexendo, se balançando, trocando as pernas, se arrepiando e eu me encostando. Já tô suando com seu calor. Tô ficando louco nessa lambada. Não quero nada, só quero um pouco. E essa danada tá me deixando de calando. Vem se remexendo, se balançando, trocando as pernas, se arrepiando e eu me encostando. Já tô suando com seu calor. Tô ficando louco nessa lambada. Não quero nada, só quero um pouco. E essa danada tá me deixando de calando. Joga as cajas lambadinha, tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Joga as cajas lambadinha. Tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Vem se remexendo, se balançando, trocando as pernas, se arrepiando e eu me encostando. Tô suando com seu calor. Tô ficando louco nessa lambada. Não quero nada, só quero um pouco. E essa danada tá me deixando de calundu. Vem se remexendo, se balançando, trocando as pernas, se arrepiando e eu me encostando. Já tô suando com seu calor. Tô ficando louco nessa lambada. Não quero nada, só quero pouco. E essa danada tá me deixando de calundu. Joga as cajas lambadinha, tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Joga as cajas lambadinha. Tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Tira o meu calundu. Aí então chega no final aquela festa, né? E a festa, claro, continua aqui. Enquanto a gente estiver tocando música pra você, a festa vai acontecer aqui na Rádio Tempo. Né? Mas aquele clima pra cima, coisa e tal, tá chegando a noite, sei que você ainda tá tomando uma cervejinha, coisa e tal. Mas a alegria, o amor, continua aqui na Rádio PSFM. Hoje é Dia Internacional da Mentira, tá? E amanhã você pode preparar, inclusive, uma mentira pro seu patrão. Chega assim e dizer, patrãozinho, você é né, secretária. Claro, né? Porque o cara não vai chegar a chamar de patrãozinho. Patrãozinho, o negócio é o seguinte. O governo decretou agora um novo salário. O salário tá custando agora 10 mil cruzeiros. Aí, pô, naturalmente ele vai acreditar, né? Falou que do jeito que as coisas andam aí. Depois você fala, não, patrãozinho, é brincadeira. Foi porque ontem foi o 1º de abril, eu não vi o senhor pra falar. Aí, fica vermelho com isso. Ninguém vai rir, não, é? Brincadeira. Agora 5h30, essa rádio ainda vai dar muito o que falar. Estamos aí, em plena cidade, espalhando o sol e a felicidade. Tá, então, a felicidade pra você. Elton John, Cyclophiles. Alô, você, boa noite. Um domingo maravilhoso, com muito descanso. Afinal, amanhã é dia de você trabalhar, tá bom? Fica nessa, não. Por hoje, chega de cerveja, chega de agitar e vai descansar. Calling and negative to life. São Marcos Medrado, Nino Fosses, Salvador, meu amor, 8:05, mais meia hora de música, que tal, hein? Baldwin, o super vencedor. Baldwin, o guerreiro. De canoa quebrada, até não te abandono. baila, la papela, baila, la baila, la baila, la bamba. Amor, eu sei que vai.